885, autorizado a linha de decolagem 10, Antônio 00, grau Medusa Lanes. Livre de decolagem, pistão no 0, com 1885. Brasília, 360 autorizado, decola 1-0, primeira curva direita, perfil a saída Arbor, após voo elefa, onde intercepta a rota Upezulu 1-7. 5-4-3-7, no transponder o controle 1-2-0-8, gol número 3. Autorizou, 360 Brasília, vai decolar perfil 1-0, curva direita, perfil da Arbor, transição elefa, intercepta Upezulu 1-7, 5-4-3-7-2-0-8, controle. Correto, portão no 1, no reporte pronto. Portará. D7-3-3-D, seu nível de voo 050. Decola 08, controle 208. 208, bora. Controle de Salvador, boa noite, gol 1885, cruzando 1500. Gol 1885, boa noite, contato radar, subida 360, saída da EL. Subindo para 360 da EL, gol 1885. Chega 6310, complete aproximação, torre 198, meia dúzia. Torre 308, meia dúzia. 190, estabilizado em ILS, uma milha e meia distância. 7310, reporte a pistão, final pistão 0. Fazer aí, final 99, é pistão. Chanel 6310, passa no estranho de pistão. Gente, de pouso, vento 1 0 graus, 8 nós e pista molhada. Gente, 6310. Pushback 3, 5-2, no meia. 5-2, no meia da trip, posição remota, coordenação equipe de solo, reporta para o táxi. Reporta para o táxi. Calibre 2000, reporte ao término 2736. Sala 03, direito 219, Sônia. Direito 219, 6310. Taxi 3516, 67 a bordo, alterna Recife, autonomia de 4 horas. 7 Recife, 4 horas? Afirmo. Fala, Sônia, 6310, livrou. 5-12 no meio, inicialmente até o através meia dúzia, altímetro 1017, reposto no através de meia dúzia. Reportou através de meia dúzia. Alô, Chanel, 6310, Alfa. 6310, táxi Alfa, reportado táxi Juliette. Alfa, reportado táxi Juliette, 6310. Sobre a formação, tem uma viatura aqui cruzando a próxima Juliette, ok? Nem sem interferência. Juliette, 1885, chame Recife, aí no 251. 251, agora. Prossegue via pátio 1, Índia, no ponto de espera chamado 808.6, altímetro permanece, 917, bom voo. Pátio 1, Índia, ponto de espera 208.6, trip 5.2.6. Washington 6310, próximo a Juliette. Sematiza da passagem ao ETR da Trip e após o tráfego, ingressa Juliette, meia dúzia ao portão. Sematiza da passagem ao tráfego da Trip, após o mesmo, Juliette para o portão, ingressa para o portão meia dúzia. 0 pronto, 152 no meio. Zip está autorizado a linha de decolar, vento 100 grau, minha dúvida, né? Zip decolar já no 0552 no meio. Boa noite, RapGX 5827 para pushback, estacionamento na posição 4. 04 portão, coordenação aqui, equipe de solo, reporte para o táxi 5827, web. Mandar para o táxi 5827. Salvador, Chanel 6201. 6201, solo Salvador. Formação em curso é a Delta, intenção é Galeão 360. Positivo. Solo, cópia. 6201 da Chanel, autorizado Galeão, nível 360. Decola dono 0, primeira curva direita, precisa saída da Euleda, após Euleda, voa posição bridge, onde intercepta a rota Pesuru no 0. 5465 no transponder, o controle 120, décima 8, Oceanera 6201, né? 360 pro Galeão, Pesuru 10, da Euleda, bridge com curva direita, 5465, 1208, o controle de Salvador. Confirme apenas a rota copiada? É, Pesuru 10, da Euleda, bridge, após bridge, Pesuru 10. Correto, depois pronto. Decola 18, controle 208. 208, boa noite. Salvador, departure, good evening, trip 5216. Trip 5216, we have a contact, climb at foot level 170, Puka departure. Via Puka departure, climb 2170, trip 5216. Puka departure, climb 2170. Webjet 5827, 132 a bordo, 4 horas, alternando com o FIX. Acompanho o Tromeu, 4 horas, Cogino. O PB 132? Afirmo, 132, 4 horas, com o FIX. Via Índia, eu posso para chamar 208, meio, último entrou no 097, Web 5827, bom voo. Via Índia, ponto espera, 186, boa noite, 57. Equador. Boa noite, Webjet 5827, ponto de espera da 1-0. 5827 autorizado, aliás, decolar 1-0-0 graus, 5 grãos. Bem, decola 1-0, Webjet 5827. Boa noite, 3-6-6-2. Posição 8-3-0 para Natal. 3-8-0 é incorreto, pode ser o 3-7? Formação em Cúcia Delta? 3-9. 3-9 então, aguarde coordenação junto ao centro. Entre 0-2-7-3-3, complete a aproximação, aguarde para chamar a torre. Está completando, aguarde para chamar a torre, 2-7-3-3. Para fazer o departure, tipo flight 2-1, flight 2-1-6, to turn the right, 2-2, weather. Elevation, tip flight 2-1-6. Delta confere azul 4071 Campinas 360 nível. Número 2 para cópia, 1 minuto. Fecha. Zero 1 na verdade, para posicionamento na 1-0. Coerência, que pressou o aeroporto quando pronto para o táxi, 6201, portão 1-0. To book intersection. Roger. Passaira 2733, chame agora a torre em 1-9-8-6-2. 6-8-6, Passaira 2733. Passaira 2733. 2733, reporte visual final para o estômago zero. Reporte aranha quando visual, Passaira 2733. Leda, senhora. Leda. Leda, 5-2-1-6, request if possible. heading direct to Aracaju, VOA. 5 nós, pista molhada. 7733, Liverpool. 0. 5473, não transponde o controle 120.8, tá 3662. Na capital de Salvador, 3662, Código 90, curva esquerda, Bucca Vistar. Eu preso no 10543, 1, 2, 0, 1, 8, 3, 6, 6. Correto, resposta com o pronto. 0. 4107 prossegue de litoral, reporta sinal para pouso. Litoral, sinal para pouso. 2407 ao Sol Salvador. Para táxi, Oceané 6201, tem 100 a bordo, 5 horas e meia com 20. 6201, no táxi via Pátio Índia, no ponto espera chamar 286, o altímetro 1017. Pátio Índia, teu ponto de espera da 10, onde vai chamar a torre 186 com as 2017, 6201. Eu já vi chamado umas 3 vezes, já não escuta agora pra cópia. Opa, desculpa, prossiga. Azul 4071, Salvador Campinas, autorizado nível 360, decola 10, primeira curva direita, terceira saída da El Leda, após Leda voa posição Bridge, onde intercepta a rota para o Zulu no 6. 5457 no transponder, controle 120.8, Azul 4071. Gente, está autorizado Campinas 360. Decolando a pistão no zero com primeira curva direita, vai subir o perfil da Dael, Leda, prossegue em posição bridge, vai intercepção peso 1 no 6. 5457, transponder 120.8, controle 4071. Correto, reposto quando pronto no 01. Sente. Agora na 07. Agora 07, Boa noite, Xané 6201, pronto, no ponto de espera. Xané 6310, informação em curso e a Delta, copio 350. Copia. Xané 6310, Salvador Recife, autorizado nível 350. Decola 10, primeira curva esquerda, terceira saída Puca, transição Caju, onde intercepta a rota para o ISC 58. 5470 no transponder, o controle 120.8, 6310 do Xané. Ativo 350 autorizado, decolando da 10, Puca, Caju, 5410 transponder, 1208 contra a saída. Confirme apenas a rota? É, eu pelo ISC 58. Seguimento correto, reposto quando pronto. O 6390 da Ucha. Portarei, grata. Autorizado, aeroporto é táxi, foram menos 3. 6201, livre decolar, 1100 graus, 4 nós. Está decolando 062, 01. Direcionamento no 08, TAN 3662. Número 2 no setor, aguarda TAN 3662. Aguardando na sua escuta, 62. Controle 208. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Oceané 6201. Boa noite, Oceané 6201. Contato Rodé, vigilando, sou do Montanha 360. Sou 2000 gratuita. 360, 2000 valida, 6201. Informe no Cervejo, tá? Ultimetro 1017, por favor. Bom, Salvador, boa noite, 3858, tem informação eco, autorização Fortaleza, por gentileza. Eco, confere, copia o 370, nível, tá 3858. Copia, prossiga. Tá 3858, Salvador, Fortaleza, autorizado nível 370, resolu 19A4. Decolo 10, primeira curva esquerda, terceira saída Momo, transição Froti 5474 no transponder, o controle 120 décima 8, da 3858. Autorizado Fortaleza, nível 370, resolu 19, aerovia, decolo 10, curva esquerda, Momo, Froti. Controle 120 décima 8, transponder 5474, da 3858. Correto, reporte pronto 103. 3858.